Seção 34 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. O Duque de Caxias, de Joaquim Pinto de Campos. Monsenhor Pinto de Campos, Pernambuco, 1819-1887. Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, político e literato, sermonista de segura dialética e escritor correto, é o autor apreciado de uma tradução anotada do Inferno de Dante, de Jerusalém, Impressões da sua viagem à Terra Santa, da biografia do Duque de Caxias e de inúmeros sermões e discursos parlamentares. O Duque de Caxias. Nas mais diversas aplicações da sua inteligência, soube ele permanecer sempre o mesmo. Por mais alto que subisse, em cada degrau da sua esplêndida vida, nunca foi visto vacilar. Soube administrar, combater, governar, tudo em máxima escala, ficando sempre simples e modesto. Distinguiu invariavelmente a austera simplicidade de um Cincinato, mas a quem nunca o Estado permitiu voltar do triunfo para a charrua, pois não têm sido dadas férias a tão constante lidar. Por mais que barafuste a inveja, a história não aceitará que o nome de outro algum dos nossos cidadãos se superponha ao deste, e ao nosso compatriota passará também o cognome de Duque de Ferro, com que outro general foi saudado. Já lhe conheceis as qualidades morais e físicas. De uma sobriedade exemplar, suporta as maiores fadigas sem demonstrar cansaço. Nunca foi visto desmentir-se do vigor do ânimo ou a placidez do espírito, nem nos mais críticos momentos, que a responsabilidade de um comando em chefe devia converter em séculos de ansiedade. Sempre achou tempo para Deus, para a pátria, para os amigos, para a humanidade. Essa estrela que lhe atribuem acredita nela, não como os fatalistas, mas sim como predomínio da inteligência sobre as ações, caso esse em que a sorte, como diz Vieira, não está nas mãos dos estados, senão nas nossas. Se o acaso venturoso entra por um décimo nos grandes resultados obtidos, 9 décimos são devidos ao cálculo, à inteligência, à perspicácia, à prontidão. Sim, homens destes não deviam morrer. São esteio da pátria, farol seu, sua glória, sua esperança. Se um Caxias durante meio século tem prestado toda a casta de serviços a este país, na sua separação, no seu organizar-se, na sua pacificação, na sua segurança interna e externa, quem sabe se doravante, mais que nunca, essa coadjuvação possante não virá a ser-nos necessária e urgente? Não se tem a pátria acostumado, em todos os seus transes angustiosos, a apontar para este homem, invocando-o com o brado: Tu és ille vir? Biografia do Duque de Caxias. Fim da seção 34.